A guitarra portuguesa tem 12 cordas divinas. A guitarra portuguesa tem 12 cordas divinas para trinar a beleza da canção das cinco quinas. Para trinar a beleza da canção das cinco quinas. A guitarra é alma lusa, num soluço magoado. A guitarra é alma lusa, num soluço magoado. Instrumento que se usa mais para se ouvir o fado. Instrumento que se usa mais para se ouvir o fado. Guitarra, se eu pudesse, morava dentro de ti. Guitarra, se eu pudesse, morava dentro de ti. Onde nada mais coubesse deste mundo em que nasci. Onde nada mais coubesse deste mundo em que nasci. Guitarra, sou egoísta, por te amar demais talvez. Guitarra, sou egoísta, por te amar demais talvez. É que além de ser fadista, meu coração português. É que além de